a neste lugar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar. Deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar. Neste lugar, deixa a glória descer.